Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é real. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Oh, gente, já não saíram do meu coração. Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode ficar à vontade. Olha, se sirva aí, que a casa pode não ser sua. Mas a liberdade é, rapaz. Mas, rapaz, hoje eu tô mais saltitante do que periquito em areia quente, rapaz. Hoje eu tô mais alegre do que bode trancado em curral de cabrita. Porque hoje a gente tem aqui um convidado que traz a história de Sergipe em rima. Ele é escritor, cordelista, professor, compositor e músico. Isso são só termos que, além de definir, referencia o Chiquinho do Alemar como mestre do seu ofício. Seja bem-vindo, mestre. Sou Chiquinho do Alemar, sou cantador, menestrel, pesquisador, forrozeiro, funcionário do cordel. Eu canto amor e a cidade, e da sergipanidade sempre fui sebo fiel. Boa noite. Nossa, já chegou botando pra quebrar, gente. Então, pessoal, é nesse clima que a gente vai bater um papo sobre cordel e sobre cultura, logo depois dos recadinhos do Jorge. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, aqui é Jorge, seu editor, vamos para mais uma sessão de recados. Você sabe que o Água de Moringa faz parte do Portal Paranerdia, então, se você gosta de um bom podcast para nerds, basta ouvir o nosso Paranerdia, acessando através do www.paranerdia.com.br. Se quiser mandar um e-mailzinho com a informação ou o comentário do seu episódio preferido, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer dar um pulo lá no Twitter, porque X é meu ovo, basta ir em twitter.com/paranerdia, facebook.com/paranerdia, youtube.com/@paranerdia. E no Telegram, que é o grupo do grupo multicultural do Paranerdia, basta você ir em t.me/paranerdia. Vocês sabem que eu, além de editar o Água de Moringa e o Paranerdia, eu também comento o Anime Sphere. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso conteúdo de animes, basta ir no nosso link agregador, que é o link tr.ee/animesphere. Beleza? Agora, quanto ao Água de Moringa, dê um pulo lá no Twitter, @jsantos, com dois T's, porque o cara é enjoado. No grupo do Telegram, você tem t.me/águademoringa. Tem o canal do YouTube. Cara, canal do YouTube. O Jota tem feito muitos shorts e muitos vídeos a respeito de filmes que contêm a cultura nordestina. Então vão lá em youtube.com/c/águademoringa, tudo junto. E outra coisa, o Jota, ele fez alguns cordéis com histórias da Caatinga. Então, se vocês quiserem um dos três cordéis que foram feitos até o momento, basta dar um pulo no site do Paranerdia, e que lá tem inclusive um Drops do Paranerdia que fala sobre esses cordéis que o Jota fez. Ó, são três cordéis: Sonho de Sereia, o Curupira e o Causo da Cidade de Terror. Esses cordéis custam só R$3 em versão digital, PDF, cara. Então, se quiser comprar um desses três, basta você mandar um Pix de R$3 para paranerdia@paranerdia.com.br e mandando um e-mail para esse mesmo endereço dizendo qual cordel que você quer. Ou se você comprou os três, mandando comprovante, logo em seguida o Jota ou o Nerdmaster mandam aí para você os PDFs ou o PDF do cordel que você quiser. Beleza? De resto, Jota, então, quando que você vai pagar as edições que você tá me devendo, hein, velho? Jorge, meu filho, logo logo, assim que terminar de escrever o próximo cordel, eu pago as edições atrasadas, beleza? Direto de Aracaju, chega Francisco Passos Santos, não é isso? Isso. Conhecido por todo mundo como Chiquinho do Alemar. Escritor, cordelista, professor, compositor e músico. Formado em letras, autor de mais de 50 cordéis. Muitos foram adaptados para teatro, cinema, música. Ele leva a cultura sergipana para a escola e para o palco. Criador do projeto Cordel em Sala de Aula, pesquisador da nossa história e cantor na banda Forró de Malicuia. Chiquinho traz prosa, rima e maré. Bom, então vamos começar, né? Quem é Francisco Passos Santos quando não está escrevendo? Como surgiu esse nome artístico, Chiquinho do Alemar? Surgiu numa gravação que eu estava fazendo de jingle, e como eu sou professor de inglês, né, tenho vários amigos estrangeiros e tal, e eu, antigamente eu mandava, né, era muito mais fácil mandar as coisas pelos correios, né, aí eu mandava artesanato, mandava meus cordéis, e gravei uma canção minha que chama Bela Atalaia. E o dono do estúdio da época disse assim, eu falei, vou mandar essa música para meus amigos na Noruega, na República Tcheca, para minhas amigas nos Estados Unidos. E aí o doutor Gildo falou assim, ah, rapaz, então você é Chiquinho do Alemar, que atravessou o Oceano Atlântico, chegou no leste europeu e na Escandinávia. E aí ficou aquele negócio, tum, tum, tum, tum, tum, martelando em minha cabeça. Eu já estava atrás de um pseudônimo para assinar meus trabalhos. E desse dia em diante eu comecei a assinar os meus trabalhos com esse pseudônimo. Até nas minhas aulas de inglês, quando eu estava na sala de aula, dando aula de inglês, eu colocava Oficina de Inglês, Professor Chiquinho do Alemar. E aí hoje eu incorporei esse personagem, né, esse pseudônimo com o meu personagem, com o chapéu de couro, com as indumentárias que eu visto para as minhas apresentações. E eu me incorporei tanto nesse personagem que às vezes quando as pessoas me chamam de Francisco, parece que estão conversando com outra pessoa. Então, a história foi essa, né? E ficou Chiquinho do Alemar e ficou. Ô Chiquinho, mestre, me diga uma coisa. Como você se descobriu cordelista? Como você encontrou o cordel dentro de si? Como é que foi isso aí? O cordel, por incrível que pareça, surgiu dentro de mim naturalmente, né? Eu não tive nenhum professor a priori, né? Eu comecei por impulso, escrevendo, né? Já coisas na adolescência, coisas de amor, tipo, a gente se apaixonava pelas meninas e como eu sou de peixe, né? E aí a gente sempre fazia, eu tinha facilidade de mandar flores, eu sempre fui romântico, assim. E aí a poesia era sempre um trunfo nesse processo. E aí, acho que 14, 15 anos, eu escrevi um poema para uma menina que ela dizia que só vivia para trabalho, não tinha tempo de namorar, não tinha tempo para nada, vivia para namorar. Nem no salão de beleza ela estava indo. E aí eu disse, mas ela só pensa nela, só vive para trabalhar, 30 horas, todo dia. Não para para descansar, perdeu sensibilidade, um pouco da vaidade e da vontade de amar. E eu fico aqui com a calma de um chinês, escrevendo meus versinhos, esperando a minha vez. Já esperei 20 dias, por ela eu sei que valia esperar 20 vezes 3. E aí mandei e tal, e só depois de muitos anos é que eu fui descobrir que essa poesia que eu escrevi era cordel, com a galera lá da biblioteca Clodomir Silva, com Gilmar Santana, com Zezé de Buquim, com a galera da velha guarda, né, seu Pedro Amaro, com o mestre João Firmino. Mestre Amaro. E aí me comecei a caminhar junto com essa galera, comecei também a me inteirar sobre o cordel, sobre as regras do cordel, e depois enveredei para essa temática da história de Sergipe, que é o principal, né? Que é o principal do meu trabalho, né? Que é a mola mestre do meu trabalho. E eu fiquei aí quase 3 décadas, né, dedicado às questões de sergipanidade. Eu tenho uma bibliografia bem grande com relação às questões de Sergipe, né? Eu tenho vários escritos. Tenho um trabalho em parceria também com o professor Denis Azevedo, que é o Sergipanidades, que é esse livro que fala sobre, né, a formação da nossa identidade cultural, passeia por várias questões nossas, né? Eu tenho uma história de Sergipe contada em verso, que são 4 acontecimentos históricos aqui em Sergipe. Eu trabalhei muito a história de Sergipe. E de um tempo para cá, da pandemia para cá, eu comecei a me dedicar às questões de utilidade pública, trazendo para o Cordel também questões de relevância para a gente, de alguma forma, através da literatura de Cordel, construir um mundo melhor. Aí eu lancei Proteja o Meio Ambiente, Nosso Maior Patrimônio, que é um manual, uma cartilha educativa sobre sobre o meio ambiente, né? Depois eu lancei o primeiro manual antirracista em Cordel do Brasil, o Antirracismo entre a Teoria e a Prática. Esse é um trabalho que me rende bons frutos também. Esse é um trabalhão também. Rodei o Brasil todo ano passado pelo um projeto de literatura do Sesc chamado Arte da Palavra. Esse livro está adotado em várias escolas com material paradidático. E agora, essa semana, eu recebi o convite para participar da Bienal Internacional do Livro de Alagoas com esse livro, porque o tema, né, diz muito sobre essa temática que a gente aborda do livro, a questão, né, da África e a contribuição, né, que os povos escravizados deixaram para a gente. E acabei de ser contratado para ir lá fazer palestra, fazer oficina, fazer recital baseado nesse trabalho. E recentemente eu lancei outro livro de utilidade pública, que é o É Possível uma Sociedade Sem Capacitismo, que é um trabalho que a gente... É um manual também anticapacitista, todo escrito em verso, todo na cantiga do Cordel. Então, eu procurei, né, levar o Cordel para um patamar acima do que ele já estava, né? E não só querendo puxar a sardinha para o meu saco, mas levando o Cordel como um lance profissional, onde irá sair daquela visão de mercado, de folheto, né? E aí eu comecei... Fale. Me diga uma coisa, assim, pela tua pegada, pelo que a gente já entende de quem é você aqui, quem te conhece, né? Eu conheço você pelas suas obras, agora estou conhecendo praticamente pessoalmente, eu fico muito feliz com isso. O Cordel para você, ele é um meio para entregar mensagens ou ele é o seu principal produto? Ou seja, você trabalha com Cordel, você utiliza o Cordel como uma ferramenta para levar outras informações, outras mensagens para as pessoas? Os dois. O Cordel, através do Cordel, eu tenho o meu meio de vida. É o meu principal ganha-pão hoje, né? São os meus livros, as minhas oficinas, as palestras que eu dou, a venda dos livros. É um meio de vida. E eu aproveito esse meio de vida para levar essa mensagem às pessoas. A gente fortalece, né, esse movimento, né, do movimento do antirracismo, o movimento do anticapacitismo, o movimento de uma cidade limpa, sem exploração do meio ambiente. E a gente leva conhecimento ao povo com os livros que a gente coloca aí. É tudo junto, né? Além de a gente ajudar nas pesquisas, porque hoje meus livros são referências. A galera compra meus livros para estudar, para fazer concurso, né? Então, assim, fiquei, Jota, muito tempo sozinho, viajando nessa questão da sergipanidade. Aí caiu Sergipe na BNCC, aí caiu Sergipe nos concursos, aí caiu, as escolas começaram a entender essa sergipanidade, e eu já estava fazendo isso há muito tempo, né? Então, e aí a gente começa a colocar na mesa dos pesquisadores, do alunado, um material de excelência, né? Como também a gente procurou nessa produção ter um carinho maior, né, na questão das ilustrações, na questão do papel, na questão da impressão. E é por isso que a gente vê, né, muita gente que não conhece, que não entende, que não acha que o Cordel é só aquele livreto de 10x15, né? E não entende que o Cordel, né, ele chegou no Brasil enquanto expressão oral, que ele ficou anos aí sendo expressão oral. E a gráfica só chegou no Brasil no final do século XIX com a Família Real. E a partir de 20, né, Leandro Gomes de Barros começou a imprimir naquele formato. Então a gente tira um pouco, quebra um pouco desse paradigma de que o cordel ele tem que ser folhetinho e coloca um papel especial, coloca um carinho maior, porque eu acho que não necessariamente você precisa escrever folheto para mandar a sua mensagem. Você pode mandar a sua mensagem no folheto, mas na minha opinião, né, se eu puder mandar um folheto, uma mensagem num livro com papel mais elaborado, com trabalho, com uma produção gráfica mais elaborada, eu acho que essa mensagem é passada também, né, de forma mais profissional. Pelo que eu entendi, é uma maneira de você agregar valor ao que já tem bastante valor, né, no conteúdo, né? Com certeza. Eu tenho uma pergunta, Chiquinho, que está aqui Vamos na minha lá. Pauta, né? O que é o cordel hoje? Assim, é resistência, é educação, é entretenimento, né? Em que categoria a gente coloca a produção do cordel, a produção de ideias em versos, a colocação de ideologia em verso, em cordel, num livro, no papel, independente que seja um livro ou um livreto, mas você transformar ideias em cordel, é resistência, é educação ou é entretenimento? O que, é que você acha que é? Os três. O cordel é resistência, o cordel é educação e o cordel é entretenimento. Né? Eu acho que não existe uma ferramenta mais poderosa que auxilia no ensino e aprendizagem que é a literatura de cordel. Quando a gente fala em educação, não existe um meio de comunicação mais potente, né, para passar uma mensagem do que a literatura de cordel. E não existe uma literatura tão resistente, um gênero literário tão resistente quanto o cordel, que foi tido como subliteratura, que os cordelistas eram autodidatas, que o cordel era um convite a aprender português errado. Então a gente é um misto de tudo isso, né? O cordel, ele mostrou o seu papel dentro dessa seara. Ele deixou de ser o patinho feio da família quando ele se tornou patrimônio cultural e material do povo brasileiro, que agora não é uma responsabilidade, nem é uma atuação, né, dos abnegados, não é uma apresentação dos abnegados, não. O governo federal, municipal, estadual, ele tem obrigação de fazer a salvaguarda do cordel, né? Lógico que para entender o cordel, você tem que estudar o cordel, né? As pessoas já acham que escrever cordel é fácil, porque rimar navio com civil é legal, porque o som é igual, mas a rima não é legal. Então, tudo isso você tem que entender, né? Você tem que saber fazer a cantiga da metrificação. E eu estudei, Jota, muito. Hoje você me chama de mestre, né? E assim, dentro da minha humildade de ouvir, de aprender, e quem me acompanha sabe o quanto eu tenho humildade, quanto eu sou humilde, as pessoas que, né, que estão ao meu redor, no sentido de aprender realmente, o quanto eu busquei, né, me aperfeiçoar na cantiga, porque a métrica, sabe, cara, você que está começando, ela é fundamental para nomear o seu trabalho. Você não pode se basear somente pela rima, você tem que obedecer o contexto e você tem que obedecer a cadência e você tem que obedecer a cantiga, porque eu, às vezes, fico até meio acanhado de, por exemplo, o mestre João Firmino adorava fazer isso. As pessoas chegavam lá e ele dizia: como é que você faz um cordel e não traz para eu corrigir a métrica? Ele tinha essa vaidade, né? Então, no início de minha carreira, quando eu lancei o Aracaju Passado, Presente e Futuro, esse livro aqui, e eu mostrei ao mestre. Esse livro é uma edição ampliada, né? E eu trouxe coisas novas, trouxe um quebra-cabeça, trouxe um caça-palavras também, que já é uma mudança que eu estou trazendo na minha forma de imprimir, porque eu estou produzindo material para sala de aula. Sabe, Jota? Então, hoje o seu conteúdo, tipo, ele funciona bastante como paradidático, não é isso? Bastante não, ele é adotado nas escolas como paradidático. ele está em várias escolas aí, 90% das escolas particulares de Aracaju, né? A prefeitura de Aracaju está fazendo compra, já comprou o antirracismo, está comprando é possível uma sociedade com capacitismo. A prefeitura de São Cristóvão comprou o antirracismo, a prefeitura de Itabaianinha comprou o antirracismo. Então a gente está mostrando a eficácia do cordel como essa ferramenta pedagógica que contribui para o ensino e aprendizagem. Então, o cordel, enquanto essa ferramenta que, né, leva essa reflexão para temas atuais. E é isso que esse diferencial. Porque quando eu comecei lá, Jota, no início dos anos 2000, ninguém queria falar de Sergipe. Era como se os colegas cordelistas tivessem vergonha de abordar esse assunto, como se a galera não quisesse. Então, eu comecei, aí tem uma biografia de Arthur Bispo do Rosário. Nossa, um cara fantástico. É um cara fantástico. Então a gente, né, busca as coisas que são, né, de interesse, né, da população sergipana e que não serve só para as pessoas que são de fora. Serve também para o sergipano. Você falou em métrica aí. E eu tenho um problema sério de métrica, tanto que eu comecei, o meu primeiro cordel eu escrevi ele em sextilha, só que eu não gostei, assim, para mim a sonoridade não chegava onde eu queria, e aí eu mudei ele todinho para septilha, e aí pronto, beleza, fiz. Meu maior problema, eu cantei esse cordel, e quando eu estava declamando, eu percebia que algumas linhas não batiam no tamanho. E eu não tinha com quem corrigir essas métricas. Isso então, aí chama de verso de pé quebrado. Que a gente chama quando, quando essa cadência ela se quebra. Mas eu, quando você falou, quando você me mandou mensagem dizendo que queria aperfeiçoar e tal, eu vou te enviar na humildade, na camaradagem, um material para você aperfeiçoar a sua escrita. É um material que é do mestre Luiz Lemos, lá de Minas Gerais, que quando eu estava nessa busca de melhorar a minha cantiga, né, as questões da metrificação, que é uma questão complexa, que não é só você que tem essa dificuldade, né? Todos nós temos. E o mestre João Firmino já dizia que a métrica só se adquire, só se consegue a perfeição com o passar do tempo. Aquela coisa do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você metrificar, de tanto você... Porque a própria declamação, ela, quando o verso não está metrificado, o som ele sai estranho. Fica, né? Esquisito, então, né? Então é importante a gente entender que um artigo ele metrifica, um verso que tá menor, um artigo que a gente tira ele metrifica um verso que tá maior. Às vezes as sílabas tônicas, elas mudando de ordem, né, dentro dos versos textos que não precisa de rima, ele metrifica também, uma mudança de local. Então tudo isso é macete que você vai pegando com o passar do tempo. Então, não se sinta triste por conta dessa dificuldade, porque todos nós temos, até hoje. Né, tem o pessoal que vai corrigir o português, tem uma colega minha que corrige o português do meu trabalho, ela diz, oxê, Tiquinho. E eu me deparo escrevendo também uma frase, uma palavra a mais, e aí a gente vai e ajusta. Mas isso é normal. Eu acho que você tem que praticar. Tem uma outra questão na escrita, que aí isso me veio com o professor, a gente chama de tio Zé, que é lá da Universidade de Goiás, onde eu fiz a minha primeira graduação. Ele falava que para você escrever... em primeiro lugar, você tem que deixar o cérebro sangrar para o papel e depois você pega o que sangrou e você esgrime as palavras, né? Você precisa aprender a manipular as palavras e jogar elas e fazê-las fazer sentido. Você acha que existe muita verdade nisso, em esgrimir com palavras, saber lutar com verbos e advérbios Com certeza. E expressões? Com certeza. Com certeza. Total. Você tem que saber brincar. Porque o cordel, como ele é um gênero que ele exige, né, dentro dessa métrica, quando a gente tá falando de heptassílabo, né, dos versos de sete pés, você tem que saber brincar com os verbos, com os advérbios, com os artigos, com as preposições, para poder fazer esse encaixe, para você ajustar essa métrica. E eu lhe digo mais, esse é um dos grandes problemas dos escritores, dos cordelistas, né? Mas a perfeição, ela chega com a exaustão, né? Com a prática. Eu queria fazer um contraponto, Chiquinho. Fala aí. Hoje tem muita circulação digital, né? Rede de streaming. A gente tem dificuldades hoje, eu, na verdade, de conciliar plataformas com o próprio livreto, com o folheto, né, que a gente tem. Eu não vejo hoje tanta possibilidade de comércio do próprio livreto, né, então você tem que trabalhar. Tem pessoas que fazem seu trabalho em plataformas digitais, né, para Kindle, em PDF mesmo, ou em outros formatos digitais, né. Você sente que a sonoridade, né, a musicalidade do cordel, né, aquilo que foi passado oralmente, que hoje a gente coloca em livros, se adapta a esse formato digital de uma forma legal? Tipo, o que muda quando um cordel vira um post, vira um vídeo, vira uma música? Como manter a originalidade da tua ideia, né, quando você muda a maneira de contar essa história? Então, eu acho que o cordel, ele tem que ser trabalhado como cordel. Né? Eu acho que todas essas áreas, cinema, teatro, plataformas impresso, eu acho que ele é válido. Inclusive, eu também não trabalho cordel só em livro, né? Eu participo de campanhas publicitárias, tem livro meu que é, né, civil de tese para curta-metragem, e eu adoro fazer isso, fazer do cordel, né, uma ferramenta que pode auxiliar em outros patamares, né, não só no livro como um todo, né. Então, assim, eu tenho feito vários trabalhos, né, escrever para virar vídeo, escrever para virar animação, escrever para virar peça. Eu sou bem, bem, bem maleável no uso do cordel em todas essas áreas que você citou aí, mas eu sou extremamente sectário, e aí eu vou usar a palavra sectário, né, com relação ao cordel, às regras, né? Eu sou daquele amante à moda antiga que não aceito uma adaptação de rima, por exemplo, uma rima com um som igual, mas que não é considerada pela regra dos mestres, né? Então, eu acho que eu não vejo problema nenhum em o cordel navegar nessas outras searas, mas desde que não esteja, desde que não comprometa a regra, né? Sextilha é sextilha, septilha é septilha, décima é décima. Né? Muita gente, ah, mas a gente dá para adaptar. Eu já vi colegas tentando discursar sobre uma rima de, né, que não rima, mas que o som é parecido. E aí o cara chega e diz, ah, não, mas é nenhuma, tá mudando, adaptando. Eu não concordo. Eu concordo que você usa o cordel. É tanto que quando... Tem uma história do Chico Anísio, que ele disse que pediram pra rimar, não lembro como foi exatamente, pra fazer uma rima com lâmpada. A gente sabe que não existe rima pra lâmpada, né? E no texto ele fez o verso terminado em lâmpada, e no próximo verso ele terminou com a estampa da saia dela. Isso é uma rima aceitável? Lâmpada. Rima lâmpada com estampa da saia dela? Não, isso não é rima. Isso é você coloca, né? Se você coloca isso no papel apresentando como cordel, se eu estiver corrigindo, eu condeno logo. E eu sou da escola do mestre João Firmino, que além de condenar, ainda dizia, esse livro está um fracasso. Ele não tinha pudor nenhum em falar. Eu não falo isso, né? Eu digo, olha, não encaixa, porque isso é assim. Só que às vezes, Jota, é difícil, né? A gente se torna... Eu modéstia à parte falando, eu me tornei essa referência, porque hoje eu posso dizer que eu sou uma referência no que eu faço, porque também eu batalhei muito e tô há muitos anos nessa carreira e não paro de perguntar dentro da humildade de aprender, sabe, e sempre busco melhorar, porque o mestre é aquele que se permite aprender, né? E eu vejo pessoas que entram na literatura de cordel, aí manda pra gente, e aí a gente, né, como vem da escola de João Firmino, que eu acho que também é uma obrigação nossa de chegar e dizer, olha, esse verso tá desmetrificado. E as pessoas não têm humildade de pelo menos olhar, né? E assim, às vezes eu fico meio que receioso de dar uma dica ou outra por conta de as pessoas, elas não querem ouvir. Eu vejo esse tipo de resistência, mestre, quando a pessoa gera um filho, né? Ele gera um filho e ele tem um amor tão grande por essa coisa que ele gerou, que ele não quer que ninguém mexa. Ele quer que você olhe e você aplauda, né? E até que tenha erros, mas fala assim, não, esses erros são características dessa coisa que eu gestei. Só que assim... Mas não existe. Não existe. A regra é como no futebol existem as interpretações. No cordel não existe interpretação. Não existe um fruto de uma obra de cordel que esteja com um verso de pé quebrado. Não existe em lugar nenhum. Então é uma coisa específica. Ou está metrificado ou não está. Não existe. Eu desmetrifiquei automaticamente. Então não chamo de cordel. Chamo de poesia. Boa. Porque o mestre João Firmino já dizia, Chiquinho, meu filho, para se considerar cordel, ele tem que estar devidamente rimado, ele tem que estar devidamente metrificado e ele tem que estar contextualizado. Metrificado, rimado, contextualizado. Eu tenho alguns cordéis aqui. Se eu não me engano, o teu cordel lá que tu fez da história da Associação de Capoeira Abaô, eu acho que está em quatro pés, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma cestilha. E provavelmente, né? provavelmente, esse cordel ele tem uns 20 anos. Ele é bem antigo. Mais ou menos aí. Agora, a pergunta é a seguinte. Ele é bem antigo. Entre as quatrilhas, né, as cestilhas, septilhas e décimas, qual a métrica que é mais interessante para você e qual seria a métrica melhor para um iniciante hoje, cordelista? A métrica é sempre de sete pés, né? O heptassílabo. Eu acho ela bem mais sonora, né? Você rema da primeira até a sétima, última sílaba tônica de cada verso. Tanto na cestilha, tanto na septilha, tanto na décima clássica, você pode usar, né? Aí se você quiser ir pro decassílabo, né, que é o martelo agalopado, os versos são de decassílabo. Ô menina, se deixe de besteira, tô falando pra moda você saber. Você há de ser minha e vai ser, seja hoje ou na outra quarta-feira. Seja embaixo ou no topo da ladeira, na noitinha ou até no clarear. Só sossego depois que te encontrar, o destino é nós misturar as cor. Pra viver um romance, um amor, bem na beira da praia, em frente ao mar. Olhe, moça, pense no que eu falei, o meu papo é direto, ele é um só. Com você vou até pra Cabrobó. Do seu lado me sinto mais que um rei. Se me gosta, te juro que não sei, mas te gosto, você pode acreditar. Nossas cotas se misturar e ansioso eu aguardo esse dia. Te beijar, te abraçar com alegria, bem na beira da praia, em frente ao mar. Isso é da Cacila. Eu tô apaixonado. O cordel hoje... eu tenho percebido que as pessoas não procuram, não buscam, às vezes fingem que não existe ou não tem interesse em buscar, etc. Só que quando você abre um cordel ou você vai declamar um cordel para alguém, uma poesia, um poema de cordel para alguém, as pessoas, quer dizer, 80% das pessoas abrem-se para receber, né? Porque parece que estava alguma coisa dormindo e você acordou na base da cordelada na orelha. Isso acontece bastante contigo, mestre? Como é? Cordelada na orelha? Assim, não entendi essa última parte aí que você falou. Não, assim, as pessoas, assim, normalmente ninguém tá procurando o cordel, nem até finge que não existe, mas quando você abre a possibilidade, assim, eu vou declamar um cordel para você, as pessoas, a maioria das pessoas se acorda como se fosse acordado com uma pancada de cordel, porque querem ouvir, estão bem receptivas ao cordel, né? Acontece é contagiante, né? Porque a cantiga, ela prende. A própria cantiga, ela prende. Então, você com a cantiga, com o declamar, você prende aquela pessoa com o que você está apresentando. Porque o verso, quando ele é bem cantado, ele segura, ele entretém, ele tem essa magia de chamar a atenção, de tocar, né? Tanto é que cada vez mais as pessoas se interessam em fazer as histórias em cordel. Eu agora, essa semana, eu tô fazendo vários trabalhos paralelamente, né? Eu tô fazendo os 50 anos da Embrapa, que vai virar uma animação e vai virar um folheto. Tô fazendo também a jornada... jornada de reumatologia, que vai ser um evento para o ano que vem. Estou fazendo a história. Eu mesmo fiz os panfletos lá na gráfica que eu trabalho. Eu trabalho na gráfica Max e lá chegou os panfletos desse pronto. Desse, aquele convite é meu. E o teu, no fundo eu vi lá o cordel lá no fundo. É o convite, e tem também a história do, né, que eu vou fazer, e também o passo a passo de como vai ser o evento. Então, assim, quando você hoje pensa em Nordeste, pensa em regional, pensa, o cordel, ele é sempre citado. Infelizmente ou felizmente, nem sempre as pessoas elas querem vou usar um termo mais leve, não querem remunerar, né, o artista, né, para esse fim. E aí, às vezes, eles começam em campanhas publicitárias, campanhas políticas, né, a galera das agências fica tentando escrever cordel sem saber, aí depois que não consegue, aí vem para cá dizer: Chiquinho, eu digo, não toco no texto de ninguém, não faço locução em texto de ninguém. Eu faço locução nos meus textos, e o que eu posso fazer é uma correção poética, né, de um texto de uma pessoa que eu gosto, ou que vem na humildade e me pede uma ajuda. O Acessé Vieira, mas está com um trabalho que eu corrigi a parte poética todinha do trabalho dela. Ela também, assim como você, é uma iniciante, né? Eu digo você é iniciante porque eu não conheço o trabalho. É você que se auto-intitula iniciante, viu, Jota? Pelo amor de Deus. E ela me conhece há muitos anos, há vários anos. Desde quando eu vendia queijo na praia, eu já conhecia ela. E ela me pediu essa ajuda, eu fui lá e mostrei, aqui tá assim, aqui tá assado. Mas eu não mexo em texto que redatores tentam fazer e que às vezes querem escrever sem saber e sem ter noção do que é uma cestilha, do que é uma septilha, e vem pra cá pra gente corrigir. Eu não corrijo, nem a pau. Essa questão que você trouxe agora é muito interessante, porque a gente está vivendo num momento de abrangência de informações. É muito mais fácil você encontrar informações do que você ser ignorante hoje em dia, né? Isso falando a grosso modo. Hoje, como é que a gente consegue lidar com a possibilidade de você ter um material seu copiado sem a tua anuência? Né? Alguém pega um verso teu, utiliza para um fim qualquer, sem pedir, sem solicitar, sem falar, sem pedir autorização ou sem te remunerar por isso. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa hoje? Então, Jota, eu sou bem tranquilo. Eu sou bem tranquilo e sou vaidoso também. Né? Eu acho que o ser humano, né, quem não é vaidoso? Eu gosto de ver meu trabalho nas estampas, nos textos, nas citações, eu sempre libero, nunca disse não, E aí eu cobro o crédito. E eu não me lembro de ter visto em nenhum lugar, nem ninguém que usou um verso meu sem que tenha pedido autorização, né? Mas assim, eu conheço tudo que eu escrevo. As coisas de 20 anos atrás, quando o topo é meu. Aí às vezes eu digo, isso aqui é meu realmente, né? Mas é sério, porque tem muito... Esse do Abaú, por exemplo, eu escrevi num tempo que eu estava começando minha vida. E é como você... Como eu te falei, a gente vai aperfeiçoando a cantiga, né? Talvez até eu tenha... Se eu pegar para olhar hoje, eu faria alguma coisa diferente. Ou de repente pode ter alguma estrofe que precise de ajuste. Porque na época eu estava realmente iniciando minha vida. E de lá para cá foram 20 anos de dedicação, de estudo. E aí eu fiz até a proposta a Robson para fazer os 20 anos de Abaú, e ele desdobrou, desconversou e tal, né, negão, eu quero. E acabou que não, ele não rolou. É, ele, mas assim, os 30 anos eu vou escrever, vou pegar os 10, vou burilar o texto, vou arredondar e vou falar de lá para cá, vou até falar com ele. Foi até bom a gente ter essa conversa de, ah, negão, quando for fazer os 30 anos, eu quero fazer o cordel dos 30 anos do Abaú. O título desse cordel é A Capoeira de Angola e os 10 anos de Abaú. É, o título é esse, né? É isso mesmo. É. Eu tenho ele aqui em algum lugar, só não sei onde eu taquei ele, porque... Eu nem tenho ele mais. Eu tenho um aqui. Finalmente tem uma coisa que você não tem. E, assim, às vezes eu pego ele para dar uma olhada, porque eu tenho um grande problema, às vezes, não sei se acontece contigo, é que eu tô inspirado e aí eu começo a escrever, aí vai 2, 3, 5, 7, 10 versos, pá, pá, pá, pá, e aí chega no momento que eu tô com a ideia do que eu quero escrever aqui, tá nesse cabeção careca aqui que você tá vendo, e aí eu cheguei no meio do verso e eu empaco de um jeito, tipo assim, numa rima fácil que termina em OR ou em AR, ou em A mesmo, em OL, que é muito simples de rimar, só que eu não encontro o resto do verso. E aí como é que mas é normal, é normal. É normal, e é aí, normal. É normal, você tem que matutar, né, velho? Você tem que matutar, ficar ali matutando. Às vezes você se gasta um tempão em uma só estrofe. Pra terminar, pra arranjar uma rima que esteja no contexto, pra terminar. Mas é assim mesmo, esse faz parte do processo criativo, né? As ideias vêm, você bota no papel. Eu tenho uma dificuldade grande de bater o martelo, né, em um texto e dizer que ele tá pronto. É, eu te mostrei mais cedo esse daqui, que é o Tesouro de Ará. Né, que é o meu cordel recente, e ele para mim está pronto. Eu já havia impresso essa boneca aqui para correção, quando chegou um amigo meu, leu uma parte e falou assim, ah, rapaz, você está falando sobre as coisas interessantes, os tesouros de Aracaju, de Sergipe, eu, é isso mesmo. Aí ele, você colocou o Pão Jacó aí? Aí eu, oi? É o Pão Jacó, rapaz, que foi criado por... O nome é referência a seu Jacó, da Panificação Garça, foi o primeiro a chamar assim e tal. Aí eu, puta merda. A boneca já pronta, eu limei um verso pra poder fazer um verso falando do Pão Jacó. E assim, às vezes você olha no material seu e você percebe que você precisa limar alguma coisa pra colocar algo que lhe veio à mente depois, reformular um material que já foi feito, isso acontece, não? Acontece. Às vezes não de limar, mas de você acrescentar dentro daquilo que já tá ali escrito. No seu caso é porque a boneca já tava pronta, mas aí a questão da edição, você pode criar uma página a mais. Porque o livro, assim, você pode... dá, né, o recado em 2 páginas, ou em 10 páginas, ou em 20 páginas. É justo. Vai muito então, a forma que você aborda essa informação. O papo tá gostoso pra caramba, eu ficaria aqui algumas horas, mas eu sei que o mestre tem seus afazeres, mas eu queria fazer algumas perguntas pra gente ir pros finalmente. Hoje, que cordel você recomenda pra alguém que nunca leu um cordel na vida? Né? Eu falo assim, olha, tem isso aqui que você vai ler e você vai gostar. Você tem alguma recomendação pra fazer? Meu? Você pode fazer um seu e um... O cordel como um todo. Você pode fazer um seu eu e acho um que, eu acho que o, eu é porque meu trabalho, quem quer, depende da temática que a pessoa procura, porque aí ajuda também, né? Uhum. Eu queria ouvir algo sobre isso, eu tenho. Eu queria a história de Aracaju, eu tenho. Eu queria ver, eu tenho. E ler também as 7 humanidades aqui, eu tenho muita coisa. Quem mais tem sou eu. E as coisas do mestre João Firmino, né? Acho que ele tem também. Ele me criticava porque ele dizia: Chiquinho, só quer escrever história, que não sei o quê, ele tem que escrever coisa de bravura. Porque era peculiar nos cordelistas, no cordel, as histórias de amor, né? De bravura, né? Que o cara vai e mata os capangas do pai da noiva e salva a noiva e termina. Eu não, a minha viagem era escrever história, né? E aí, essa crítica que o mestre fez, que eu queria só escrever história, que pela viagem dele, né? Que não era algo interessante, é o que me mantém hoje. Os meus livros de história, todo o inverso, e as pessoas querem. Porque são de história, porque as pessoas precisam se conhecer, porque os holandeses chegaram a Sergipe, porque os portugueses invadiram Sergipe, porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu a partir dos torpedeamentos de 1942 no litoral de Sergipe. Então, você tem que hoje unir o útil ao agradável, por isso que eu consigo viver de cordel, porque eu criei o projeto do cordel na sala de aula, e coloco essa temática que é da BNCC, que, né, que é de interesse deles trabalhar o 17 de março, o 24 de outubro, o 20 de novembro, e meus cordéis trazem isso. Então vai ter sempre um espaço para eu trabalhar. Até Daniel disse, quando sai o 17 de março, já é o ciclo junino, aí depois vem o mês de folclore, aí depois é a sede panidada, aí depois é agora a semana da consciência. E agora abril, que é o mês do autismo, eu tenho o capacitismo, o livro do manual anticapacitista. Então, você precisa lançar mão de estratégia para tornar o seu livro vendável, para se tornar sustentável, porque se você escrever o cordel pelo cordel, muita gente, de repente, não vai valorizar. Mas um cordel que está falando sobre uma temática que você precisa saber, você vai comprar para o seu filho ler, porque a escola está pedindo por causa disso e daquilo. Então, eu tive essa ideia de trazer um material voltado para a sala de aula. Por que que eu não trabalho muito a cultura? Quando eu vou com cordel, eu não vou. Raramente eu vou fazer projetos na cultura, apesar de ser um produto cultural o cordel. Uhum. Eu vou na educação. Porque a educação onde está um recurso, a educação onde tem as palestras, onde tem toda essa gama de atividade que eu exerço, a educação tem lá, a verba está lá. Entendeu? Até nisso você tem que saber. Porque se o cara ficar fazendo projeto para a cultura, o orçamento da cultura é pequenininho. Né? Então, quando a galera da cultura vai pensar projetos, eles pensam em música, eles pensam em teatro, eles pensam em cinema, audiovisual, a literatura vem por último, mas primeiro vem a literatura de prosa, o cordel vai ficar por último, ainda existe esse preconceito, infelizmente, né? E aí quando você vai para a educação, você está levando um projeto diferente, um projeto inovador, e a verba está lá. A educação sempre tem dinheiro para comprar o projeto, para comprar o livro, entendeu? Basta querer. Né? E aí quando você tem um material muito bom, não tem nem como o gestor dizer não quero não, porque, entende? Então assim, o escritor ele tem que lançar mão de estratégia para trazer para a mesa do leitor um material interessante que estimule ele a comprar, né? Que o mestre João Firmino Normalmente, né, a gente tem sempre aquele trabalho, né, aquele cordel, aquele livro que a gente gosta mais, né, aquela coisa que a gente fez, que para mim sempre é o meu último trabalho, para mim é o melhor de todos. Mas você tem um livro que você seu, né, que você goste muito, né, o seu preferido, né, que você poderia indicar para as pessoas e por que que ele é o seu preferido, né? Eu tenho vários livros. Todos os meus livros eu gosto. Porque, por exemplo, A História de Sergipe Contada em Verso. É um grande livro. É um livro que ele tem cara de livro. Ele é grandão, tem 4 episódios, tá dividido por capítulos. Né? É um livro todo ilustrado. Né, um livrão que revoluciona a forma de imprimir cordel, né? Mas eu tenho também o Antirracismo, que é um livro que roda o Brasil todo, que professores no Brasil todo utilizam ele em sala de aula. Tudo, eu recebi um vídeo de uma menina declamando os meus cordéis que estão nesse livro em São Luís do Maranhão. Esse livro é do poeta Chiquinho do Alemar. Aí começa. Isso é que, sabe, é o sentimento de dever cumprido. Então, assim, eu não digo que eu tenho um ou outro que eu goste mais, mas toda a minha obra, ela é feita com muito carinho, com muita dedicação, com muita pesquisa, com muita revisão, com uma galera que me ajuda bastante. Tem sempre alguém corrigindo, outra olhando a parte da história, da temática que eu estou abordando. Então, o livro do antirracismo mesmo, eu tive a ajuda da galera do movimento, né, toda, que eu tentei escrever antes, escrevi errado, aí busquei pesquisar de novo, e dessa vez agora eu fiz a forma certa. Então, assim, é importante também ver o que é que você está abordando, né? Então, é isso, eu acho que toda a minha obra eu gosto, né, e eu indico. Ah, a pessoa queria saber sobre isso, tem aqui. Ah, queria saber sobre aquilo, tem aqui. Quero saber sobre isso. Assim, eu me dediquei bastante, sabe, eu, Jota? E não tem um livro ou outro que eu indico. Eu indico toda a obra. E tem um livro que a pessoa se gosta mais, né? Se identifica mais, né? É isso. E para encerrar, finalmente, eu queria saber, assim... Onde é que a gente te encontra para encontrar seus conteúdos? Como é que a gente faz para entrar em contato contigo? Né? Por onde? Qual os seus endereços digitais? E como é que a gente faz para falar contigo sobre adquirir tuas obras? Fala aí, manda aí o recado. Então, é @chiquinhodoalemar, meu Instagram. @chiquinhodoalemar, meu Instagram. Meu telefone é 799-9827-0177. 799-9827-0177. Os meus livros, as pessoas encontram nas principais livrarias de Aracaju, Iscari e tal, ou diretamente comigo. Eu tenho um serviço de entrega em domicílio. Pessoa compra e recebe em casa o material. E aí, Chiquinho do Alemar só tem eu no Brasil. Não tem como não me encontrar. Me encontra de qualquer jeito. Chamando, a gente vai ligeiro. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Eu quero lhe agradecer infinitamente pela sua presença, pela presteza de você ter vindo aqui e trazer o seu conteúdo, que para mim é extremamente valioso, que essa conversa aqui para mim é valiosíssima. Né? Espero que para os nossos ouvintes e espectadores também tenha sido bem valiosa. Eu espero poder chamar de novo para a gente abordar alguns outros temas no futuro. E eu quero, de novo, te agradecer por isso. Né? Se o senhor quiser deixar um recado para nossos ouvintes, um recado final, fique à vontade, o microfone é seu. A vaca magra já era, não atrasa mais meu lado. Ela é coisa do passado, me livrei daquela fera. Era uma grande quimera querendo me devorar e quase me fez parar. Mas eu sou perseverante, batalhei, fui adiante e fiz a vaca engordar. Um beijo, galera. Valeu. Foi uma satisfação. É isso, pessoal. Até o próximo episódio e tchau e benção.